violência na periferia. Doença, miséria e medo tomam conta de cada família. Problemas constantes que já fazem parte do seu dia a dia. Não quero viver assim, eu quero melhoria. Quero acordar de manhã, sentir a brisa na cara, trocar uma ideia, bater uma bola com a rapaziada. Lembrar dos tempos que a gente ainda era moleque. Altas rodas de break, tem uma cara, né, Mad? Mas a quebrada mudou demais de uns tempos para cá. Já não é mais a mesma e não se dá valor à vida. Irmão matando, irmão tirando suas vidas em vão. Qual será a próxima família em volta de um caixão? Ontem eu sonhei com um chegado que se foi já faz uns anos. Em 94 tinha 17 anos, hoje teria 22, acho que é isso, mano. Que desperdício, estava só no início da vida. Aqui na quebrada isso acontece quase todos os dias. A morte te aguarda em cada beco, rua ou esquina. Que droga, que caralho, é isso que azia. Ter que ficar calado pra não ser o próximo da lista. E a pilantragem anda solta por aí. Não dá pra confiar, não sei quem mais vai me trair. Que merda, e por que tem que ser assim? Mas se deu só pra o meu favor, quem será contra mim? Eu sei que nada acontece sem ter um motivo errado ou certo. Mas cada caminho que traço, acredite, Deus está por perto. Talvez seja obra do acaso ou maldito destino. Dizem que Deus dá o cobertor de acordo com frio. Se liga, moleque, pode acreditar, não vamos dar estia. Acredite em Deus e nessa profecia. Conexão suburbana, profetas da periferia. Acredite em Deus e nessa profecia. Acredite em Deus e nessa profecia. Acredite em Deus e nesta profecia. Acredite em Deus e nessa profecia. Conexão suburbana, profetas da periferia. Acredite em Deus e nessa profecia. Acredite em Deus e nesta profecia. Acredite em Deus e nessa profecia. Conexão suburbana, profetas da periferia. Semana passada o velhinho descia contente abaixado. Era final de mês, louquinho pra chegar em casa, pagar as contas e fazer as compras da semana. Mas um garoto assustado com cano empunhado passa a grana. E lá se vai o trampo de um mês inteiro, que acaba em fumaça ou dentro de um cinzeiro. Mas infelizmente não posso dizer que é último ou primeiro. Reação química do sistema e você é o herdeiro. Melhor se acostumar, pois aqui é assim. Periferia tem suas leis e é melhor seguir. Tá vendo o mapa de gente naquela casa do outro lado? Lembra do cara que ganhou velhinho? Aí, mano, tô ligado. Lá é casa da mãe dele, tá sendo velado. Fiquei sabendo que ontem à noite ele foi jogado. Normal se faço aqui, aqui mesmo eu pago. Periferia é um mistério com seus próprios ditados. A vida nada mais é que um caminho onde escolhemos a trilha. A morte simplesmente outra folha que foi transposta da cartilha. Conexão suburbana, profetas da periferia. Acredite em Deus e nessa profecia. Acredite em Deus e nessa profecia. Acredite em Deus e nesta profecia. Acredite em Deus e nessa profecia. Conexão suburbana, profetas da periferia. Acredite em Deus e nessa profecia. Acredite em Deus e nesta profecia. Acredite em Deus e nessa profecia. Conexão suburbana, profetas da periferia. Eu lembro os manos que ficaram para trás. Eu tô ligado, muitos já não existem mais. Só pra lembrar aquele toque aí, valeu, Braz. Conexão suburbana deseja que você se aí tiver periferia, tá em casa, é. Quebradas cabulosas nunca te meteram medo. Em teu sobrinho, o seu rosto estampado eu vejo. Lembranças fodas da periferia de Brasília. Você mais exato citando sua quebra, véi, Santa Maria. Mas como eu posso dizer, já disse o Gog um dia. Aqui a visão já não é tão bela. É, mas vários manos de atitude se originam dela. Fernando, Marquinho, Galego, Xandinho, Candi e o Biela. Protagonistas forçados dentro dessa novela. Goiânia, Brasília, São Paulo, Rio, e não importa a quebra. Sabemos que a violência impera na periferia. A vida é foda e a morte não nos dá estia. Mas se não dá valor a sua, dê na minha. Acredite em Deus e nesta profecia. Acredite em Deus e nesta profecia. Acredite em Deus e nesta